E essa aqui é pra tocar no seu coração. Se joga! Mandei, tô com saudade, já me arrependi. Eu tentei apagar e apaguei só pra mim. Tava no grau até sarei na hora. E ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou um áudio. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia: então volta pra mim. Portal Rocha. Oh, canção linda! Ela tá gravando e desgravando já faz tempo, ó. Chegou um áudio. Primeira vez, tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia. Nem quando andei de avião pela primeira vez, tremi assim. Meu Deus do céu, que sensação ruim. Nem quando ouvi, perdeu. E o ladrão levou o que era meu. Fiquei nervoso assim por um áudio que dizia: então volta pra mim. Volta pra mim, mulher. É João Barreto.